Anunciar no rádio é muito eficiente, pois é o companheiro da maioria das pessoas no dia a dia. É, a maioria das pessoas não gosta de trabalhar em silêncio. Então, procura uma programação que seja muito próxima ao seu gosto, porque totalmente é impossível, mas aquela que mais se adequa aos seus hábitos, aos seus prazeres, gostos, enfim. É, o rádio tem essa abrangência. Ela atinge o camarada ali com o produto que lhe for compatível. Então, é muito importante o anunciante saber onde anunciar. A Rio Sul Rádio tem um ouvinte ideal para qualquer tipo de negócio. A faixa etária a qual ela atinge é exatamente a que mais consome. Através de sua programação, ela filtra os ouvintes. Ela tem uma pegada retrô, mesmo tocando músicas novas, mas que seguem sempre a mesma linha. Né? Nada que tire o sossego de quem tá trabalhando ou fazendo qualquer outro tipo de atividade e nada que provoque sono. Hoje o acesso a qualquer tipo de programação é muito fácil, mas a interferência humana é fundamental. É alguém que programe pensando naquele tipo de público em específico. Então, a Rio Sul Rádio é o lugar certo para você fazer o seu anúncio e ter eficiência em suas vendas. Saiba como anunciar na Rio Sul Rádio. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193 e contato @riosulradio.com. 21h02. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelly tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobelly. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelly. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1, Parabólica. This is the American Edition. Salve cidade, é um prazer ter a sua sintonia para mais uma edição de Parabólica América. Direto de São Paulo, Brasil, eu sou o Sérgio Ricardo e esse é o Parabólica América Show 110 de março de 2017. Como é que tá sua noite por aí? Tá tudo bem? Espero que você esteja bem aí na sintonia, onde quer que você esteja. Uma boa noite. Parabólica América é uma produção da Nova Sound Studio USA, no ar em 19 emissoras via satélite pelo Parabólica Network. Nessa edição do Parabólica, você tem mais uma do Ed Sheeran. Pois é, o cara tá tocando todos o novo álbum chamado Divides. Tem a nova do Linkin Park, a nova do One Republic, Jennifer Hudson, LA King, Flo Rida, e tem artistas novos como The Politics e a banda que traz a nossa primeira música. Vamos lá! Parabólica Edition America. Direto da Noruega vem aí o duo Broiler, formado por Mikkel Christensen e Simon Ok, com os vocais do Kurt Nielsen. Lançamento da Sky e Universal Music no single que se chama Amazing. Aumenta o som, porque a música é realmente sensacional. Born of the starlight, like a precious stone. If I'm cut still you are, no matter where you go, whatever life gets you, if you breathe my name, I'll be there by your side. I think that you're amazing, you're my guiding star. When everything is changing, I see who you are. I think that you're amazing, you're my guiding star. When I wish for a oh, painting all the light with your colors so fine. I think that you're amazing, you're my guiding star. When everything is changing, I see who you are. I think that you're amazing, you're my guiding star. When I wish for a meaning, I look to who you are. Whoa. Parabolica America. It's about to go down. In a minute, let me touch down. I'ma get it. Cause I been waiting all night to make it go from the friend zone to the end zone. Tryna take it to the house, baby, let's go. Cause I been waiting all night. It's game time. I'm a hustler, baby. Why you think they pay me? Let me know when you're ready to roll. Through 180 in the gray Mercedes, South Beach, where they love me the most. And you know they gon' watch me ballin' like a Michael Jordan, and always win like he did in the fourth. Like he did. And the shots is fallin' and the phones recallin'. Yeah, you know that we doin' the most. Hey! We gon' make it rain, rain, rain, like we won a championship game. We gon' need some more champagne. It's about to go down. In a minute, let me touch down. I'ma get it. Cause I been waiting all night to make it go from the friend zone to the end zone. Tryna take it to the house, baby, let's go. Cause I been waiting all night. It's game time. I'ma bought a credit card made from NBA floor. Ay, it's game time and I'm in the pros. Nah, me and your ex can't have the same score. Tryna hit the end zone from the friend zone. And maybe bring friends to the end zone. Ay, it's up to you when we in Syracuse. Get you out and cool you down, I got the damn flu. We gon' make it rain, rain, rain. Like we won a championship game. We gon' need some more champagne to take it all away. It's about to go down. In a minute, let me touch down. I'ma get it. Cause I been waiting all night to make it go from the friend zone to the end zone. Tryna take it to the house, baby, let's go. Cause I been waiting all night. It's game time. Step back, whoa. Hit him with the shake. Crossover going hard in the bank. Hit that, yeah. Money in the bank. All-star, watch me do it all day. Step back, whoa. Hit him with the shake. Crossover going hard in the bank. Hit that, yeah. Money in the bank. All-star going hard. It's about to go down. In a minute, let me touch down. I'ma get it. Cause I been waiting all night to make it go from the friend zone to the end zone. Tryna take it to the house, baby, let's go. Cause I been waiting all night. It's game time. E esse foi o Tramar Lancel Dillard, mais conhecido como Florida, de Carroll City, Flórida. Claro, né? Se podia ser de lá. Com Game Time, participação dos SAGE, The Gemini, novidade da Atlantic Records e da Warner Music, que ainda não chegou no Hot 100, mas toca muito nos Estados Unidos, em especial nas transmissões aí de jogos da NFL, já que fala, claro, de jogos de basquete. Se ouve até aí o pessoal, né? Aquele barulho que o tênis faz na quadra. Muito legal. E pra mais um bloco, vem aí a banda de Ex-Ambassadors, de Ithaca, New York, com um novo single chamado Hoping. O primeiro single, aliás, do segundo álbum da banda de Ex-Ambassadors, que sai esse ano pela Interscope Records. Falling in this great divide, the earth it splits and my feet on both sides. All my faith is shaky. Yeah. you're not alone. You're one of us, one of us, one of us, one of us. Parabólica América e o trio The New Politics de Copenhagen, Dinamarca, com One of Us, que a Warner Music lançou essa semana nos Estados Unidos e, claro, você ouve primeiro aqui, onde quer que você esteja. E abrindo mais um bloco do Parabólica América, vem a filha do Rob Schneider, a Tanner L. Schneider, que, claro, você conhece como L. King. A L. King com a sua nova música pela RCA Records, Sony Music, chama-se Wild Lover. Mais um lançamento da semana, aumenta o som aí e confere no Parabólica. Love is a kiss. Is a risk. Love might be our redemption. Whoa. Love is on time. Love is not blind. Love might be our addiction. Whoa. Just make some more. Give it away. York City, A Great Big World. Grêmio de melhor duo pop em 2015 com When I Was a Boy, novo single que foi lançado alguns dias atrás pela Sony Music nos Estados Unidos. Regravação de uma música do Electric Light Orchestra, que aliás lançou essa música também em 2015. Em 2015, o Electric Light Orchestra lançou nos Estados Unidos um CD com grandes sucessos e uma música nova que era exatamente essa aí, When I Was a Boy. Parabólica continua, agora é hora de ouvir Jennifer Hudson, atriz e cantora de Chicago, ganhadora de 2 prêmios Grammy com o lead single do novo álbum que vem aí ainda esse ano. A música se chama Remember Me, novidade do Parabólica América. Yeah, you were. Yeah, you found me. Strong enough to break my sleep. Say it hurt. Say you're lonely. Say I forgot to give you what you need. But I promised you go. Yet I have it to hold. I was bound to. I couldn't give any more. Cause it's already yours. Look around you. Look around you. So do you remember me? In those moments just before you sleep, I know you remember. Oh, baby, we don't even have to scream. All you hear, same as you. What you feel, feel it too. All you gotta do is reach. Nothing you ever say that could drive me away. I'm inside you, I'm inside you. So if you make a mistake, let me carry your weight. I'm beside you. I know you remember me. In those moments just before you sleep, I know you remember me. Just before you sleep, I know you remember me. Swear to me, swear to me. You don't remember me. In those moments just before you sleep, I know you remember me. Swear to me the memories and your heartbeat. Parabolica America. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. Oh, I'm in the jungle now. You've been seeking, I've been hiding now. Cause your love has kissed me so deep down. You may find me cause my heart beats loud. So loud, it beats fast. In the places where you touch me last, I can feel the burn my skin, it adds. But the return of your beloved ends. I lost control. A battle that you do so. But I gotta trust your flow. Cause boy, I'm in your waterfall. Oh, I lost control. Baby, do a lip to know. I know you're keeping me afloat. Keeping me afloat when I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. No mundo. Parabólica. That's enough. Oh, I know that this love is pain, but we can't cut it from out these veins, no. lights and I'll lock the doors. Let's say all of the things that we couldn't before. Won't walk away, won't roll my eyes. Say love is pain, well darling, let's hurt tonight. If this love is pain, then honey, let's love tonight. E essa foi lançada em janeiro, mas só agora chegou nas paradas da Billboard. Posição número 21 na parada Adult Pop Songs, One Republic com Let's Hurt Tonight, tema do filme Collateral Beauty, que no Brasil se chamou aí Beleza Oculta. Antes, teve os noruegueses do Stargate com a participação, aí, aliás, duas participações super especiais, uma da Pink e a outra da Sea, no single que se chama Waterfall, lançado pela Sony Music essa semana nos Estados Unidos. E por falar em novidade, essa é mais uma do Ed Sheeran, vem aí, mais uma do Ed Sheeran do álbum Divide. Na Inglaterra, essa semana, pra você ter uma ideia, é entre as 40 músicas mais tocadas na Terra da Rainha, as 10 primeiras posições tem 9 músicas do Ed Sheeran, incluindo o primeiro lugar. Nos Estados Unidos, não é diferente não, ele está em primeiro lugar com a música Shape of You no Hot 100, e a música número 37 da parada essa semana é essa que você ouve agora, Ed Sheeran. Perfect. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Girl, is the limit. Parabolica America. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but there's comfort in the panic. And I drive myself crazy, thinking everything's about me. Yeah, I drive myself crazy, cause I can't escape the gravity. I'm holding on. Why is everything so heavy? So much more than I can carry. I keep dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Holding on. Why is everything so heavy? You say that I'm paranoid, but I'm pretty sure the thought is out to get me. It's not like I made the choice to let my mind stay so fucking messy. No, I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. Is everything so heavy? Holding on. So much more than I can carry. I keep dragging around. Essa é a novidade do Linkin Park, a música se chama Heavy, com a participação da também norte-americana Ciara. A música está presente em seis paradas da revista Billboard, sendo a música número 52 da Hot 100, a música número 3 da parada US Hot Rock Songs e a número 46 da parada US Rock Airplay. E hoje, Parabólica América tem mais uma volta ao tempo, claro, como toda semana, e a gente vai voltar a 1984. A gente começa pela música número 28, que foi lançada na Inglaterra no dia 23 de janeiro e nos Estados Unidos em 7 de fevereiro de 1984. É parte do álbum The Works, da banda Queen. A faixa, que foi escrita pelo baterista Roger Taylor, aliás, caprichada na bateria, claro, né? Foi a número 1 em 19 países pelo mundo, curiosamente, menos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Desde que foi lançada, foi tocada em todos os shows da banda e a versão de maior sucesso foi a do Live Aid de 1985. Esse é o clássico que falava da importância do rádio e nessa semana, há 33 anos, era a música número 28 nos Estados Unidos. Queen no Parabólica América, com Radio Gaga. Rewind Parabolica America. I sit alone and watch your light. My only friend through teenage nights. And everything I had to know, I heard it on my radio. You gave them all those old time stars. You made us feel like we Que influenciou o nome artístico da Stephanie Joanne Angelina Germanotta, a mais conhecida e famosa Lady Gaga, que escolheu ser chamada assim por adorar esse sucesso do Queen. Sabia disso? Pois é, nem eu. Essa foi a música número 28 nos Estados Unidos há 33 anos. E na posição número 12 do Hot 100, que saiu no sábado, dia 17 de março de 1984, o grupo vocal de Oakland, Califórnia, The Pointer Sisters, tinha um sucesso que chegou a ser a música número 5 na Hot 100, lançada no dia 13 de janeiro daquele ano. Pointer Sisters, can Automatic. Look what you're doing to me. I'm utterly at your whim. All of my defenses down. Your camera looks through me with its x-ray vision, and all systems on the ground. All I can manage to push from my lips is a stream of absurdities. What is this madness that makes my motor run and my legs too weak to stand? I go from sadness to acceleration like a robot at your command. My hands perspire and shake like a leaf up and down goes my temperature. I summon doctors to get some relief, but they tell me there is no cure. They tell me no way to control it. It's totally all a matter whenever you're around. I'm walking back holding completely automatic. All of my systems are down, down, down, down. What you doing to me? I'm utterly at your whim. All of my defenses down. Your camera looks through me with its x-ray vision and all systems run aground. All I can manage to push from my lips is a stream of absurdity. Automatic, lançada há 33 anos, música número 12 da parada Hot 100 em 1984, nessa semana, nos Estados Unidos. E o Parabólica América agora traz uma música que foi o último single de John Lennon, o ex-Beatle, a entrar nas paradas da Inglaterra e também dos Estados Unidos. Aliás, foi um lançamento póstumo, veio aí num trabalho que foi criado em 1983 pela sua viúva Yoko Ono. Claro, pra quem não sabe, John Lennon foi morto no dia 8 de dezembro de 1980 na porta daí do apartamento dele, no edifício da Cora, em New York, do ladinho do Central Park. Você vai ouvir agora a música número 9 dessa semana, em 1984. John Lennon, com Nobody Told Me. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Nazis in the bathroom, just below the stairs. They're starving back in China, so finish what you got. Everybody's crying, and no one makes a town. There's a place for us in movies. You just gotta lay around. Essa semana, 33 anos, John Lennon, Nobody Told Me. Antes teve The Pointer Sisters com Automatic e teve também Queen com Radio Gaga na nossa volta ao tempo do Parabólica América, que agora vai trazer country music de primeira qualidade. Vem aí, Blake Shelton, Come A Guy With A Girl, presente agora no Hot 100 dessa semana na posição número 100, tá caindo fora, e aí já foi também a música número 1 dos Estados Unidos, que é muito legal. Sometimes I'm the guy with the boys kicking it back, or the guy with a guitar singing on a country track. I might be the guy with an ice cold can stirring up dust on some old farmland. When I walk into the party with you, girl, you change all that. And I'm just the guy with the girl everybody wants to know, wishing you were there alone, wondering how I ever got your little hand in mine, looking over. I'm invisible, but I stand right there and smile. You're right beside me, oh, and I see the same thing I see. But I don't mind being the guy with the girl, no. It's funny watching them do the way they do. They come walking up to me, but they only want to talk to you. They're hitting the ties. They keep staring at your heartbreak eyes. It's like their heart starts stopping when you come walking into the room. And I turn into the guy with the girl everybody wants to know, wishing you were there alone, wondering how I ever got your little hand in mine, looking over at you like, ain't she beautiful? I'm invisible, but I'll stand right there and smile. You're right beside. Que toca no mundo. Fast. That's the kind of car you want to drive when you're 16. Fast. That's the kind of boys that you want on your home team. Fast. Yeah, you think you're gonna catch your big dreams just like that fast? And here you are, looking back. 60 seconds now feels more like 30. Tick-tock won't stop and round it goes. Sand through the glass, your balls in a hurry. And all you keep trying to do is slow it down. Soak it in, keep trying to make the good times last as long as you can. But you can't, man. It just goes too fast. Fast. That's what your parents said when we were falling in love. It's too fast. There ain't no way the two of us were ever gonna last. But we did, and here we are. And our only problem is 60 seconds now feels more like 30. Tick-tock won't stop and round it goes. Sand through the glass, your falls in a hurry. And all you keep trying to do is slow it down. Soak it in, keep trying to make the good times last as long as you can. But you can't, man. It just goes too fast. Looking out the window right now. Those eyes, that dress, that smile, that laugh. If I could hit pause, I would somehow. But it don't work like that. 60 seconds now feels more like 30. Tick-tock won't stop and round it goes. Sand through the glass, your falls in a hurry. And all you keep trying to do is slow it down. Soak it in, keep trying to make the good times last as long as you can. But you can't, yeah, man. It goes too fast. It just goes too fast. Way too fast. E direto de Lisboa, na Georgia, fechando mais um Parabólica América. Esse foi o Luke Bryan com a música número 65 do Hot 100, número 9 na parada US Country Replay e número 5 na US Hot Country Songs, chamada Fast. Obrigado aí pela sua sintonia, por todo mundo. Eu volto dia 1º de abril, eu juro que volto mesmo, com o Parabólica América direto aí de Dubai, nos Emirados Árabes, a caminho da China. Semana que vem Parabólica Europa com Urbano Carvelli, direto de Berlim, na Alemanha. Parabólica América, produção Nova Sound Studio USA. Apresentação Serginho Ricardo, a edição 110 do mês de março de 2017, que você ouviu em uma das emissoras afiliadas ao sistema Parabólica Network pelo mundo. Você pode ouvir novamente qualquer edição do Parabólica, é só visitar o endereço aí do Parabólica no Mixcloud, www.mixcloud.com.br/parabólica. Aliás, tiro BR, tá? Mixcloud.com/parabólica. Agora sim. E vem aí a nossa última música de hoje, com a banda de Bradenton, Flórida. Pois é, os caras também são da Flórida, eu não sabia. We The Kings, com a participação da estrela Disney, Olivia Holt, no single chamado Sad Song, o remix do RJ, da Ozone Entertainment Records. Aumenta o som, você vai gostar. Uma ótima noite para você, um bom fim de semana e a gente se fala dia 1º de abril. Tchau! You and I, we like fireworks and symphonies exploding in the sky. With you, I'm alive. Like all the missing pieces of my heart, they finally collide. So stop, I'm right here in the moonlight. 'Cause I don't ever wanna close my eyes. Without you, I feel broke, like I'm half of a whole. Without you, I've got no hands to hold. Without you, I feel torn, like a sail in a storm. Without you, I'm just a sad soul. We'll be right back.

something better. I ran away with none at all. I wish those moments last. I take that promise back. I wonder if you know. I see how this thing goes. Some said that you can't get back. I know that it ain't like that. So hard when I had to go, but I want.